1035. Pronto, cópia. Ligou a fazer o Salvador Aracaju 035 ao nível, decola da 110, primeira curva esquerda. Corredor forte, estido 1000 pés até 10 milhas ou liberação do controle Salvador. Aciona no transponder 0263 e o controle opera em 120.8. Zulu, Alfa Zulu. Aracaju no 035, decola 10, curva esquerda, corredor forte, 1000 pés até 10 milhas. Depois chama controle Salvador. Tudo com a sua frequência? 120.8, o transponder copiado por 0263. 7-3, confirme o tipo da aeronave? Sente experimentar o pátio 3 e após quando o ponto para acionamento, Zulu, Alfa Zulu? Após quando o ponto para o táxi, pátio 3. Área de decolar, pista 1-0, vento 1-5, 0 graus, 1-4 baixo. Puxa, vai cruzar a retaguarda, só um minuto. Confirme, já iniciou? A gente desconsidera o push, mais 5 minutos chamaremos pro push. Ok, tô ciente. O Ocean 6312 na portão 03, tá autorizado o pushback, somente sem táxi, 6312. Autorizado o pushback, somente sem táxi. Paulo Salvador, bom dia, LGS 6729, formação November. 6729, para Guarulhos, um minuto, cobra, prepara a subida da EL inicialmente. A sua escuta prepara da EL, aguardando 6729. Guardião 05, prossiga. Guardião 05, prossiga. É 6225, chama o centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85, bom dia, vovô. 125, 45, alterna 2685, grato, bom dia. 1923, Prodibridge. Prodibridge, foi para o 982? 1923. Prodibridge, agora 1923. 1982, mantém o perfil da chegada, descendo ao 050. Até o perfil 050, 1923. Guardião 05, prossiga. Guardião 05, prossiga, estou recebendo, confirme. Guardião 05. Delta Lima Mike, acione identificação, desça ao nível 0620, vigilância, chegada amarela. A identidade desce 060, chegada amarela, Delta Lima Mike. O TAN, 3304, autorizado para o ELF. ELF, muito obrigado. Proleo 63, o nono estranho, se possível. Interceta para o Mios Próximo, Silva Duna, 63 nono. Afirmo. Desce 2 mil pés na Flor de Duna, está autorizada a final do ILS X-Ray, reposta estabilizada. Chama 63 no nono. 2 mil Duna com 0022, pontíssimo grato, 63 nono. Localizador, visão com a pista, 1-8. 1-8-8-8, complete ILS, chame a torre 26, bom posto. 26, bom trabalho. Controle, muito bom dia, TAN 3663, passando aí 2400 pés na sua escuta. 3663, bom dia, contato radar, TAN 340, saída da EL. Saída da EL, 340, 3663.

Red 6729, cópia. Pronto, cópia, 29. Guarulhos 360, com rota conforme, grid, posiciona lembra, rota azul, decola no zero com curva direita, no perfil da Dael, Leida Porsche, Leida voa bridge, auto-receptor via. 5433, o transponder, controle 120.8. Guarulhos, aprovado, 360, rota azul, bonomia, decola da 10 com curva direita, Dael, Leida bridge, 5433-1208, web 6729. Portão 11, chame quanto ponto posicionar. Camarada, minha cadeira. O Vitor Bravo. Então, seria a saída prevista para o 0073? Vou no 073, ponto seguro, confere. Afirmo. Dael. Dael, obrigado. Vitor Bravo Alfa na escuta para a autorização. É, confirmando então, é, qual altitude, 1000 pés? 3304, chamo centro Recife, 126.0, alterno 128.8, com voo. Afirmo. Alfa, autorizado 025 para voo, levantamento, decolamos via corredor Axé, decolando a 17, curva direita via corredor Axé, respeita 1000 pés, aguardando a liberação do controle para acender e prosseguir após até o destino. 5423, o transponder, controle 120.8, Vitor Bravo Alfa. 3663, vou na proa de bridge. Ah, em que pátio? Pátio 4, sim, de cópia B? 17, pátio 2, 5. Guardião 05, autorizado a decolagem, proa sul, vento no 50 graus, 129, ajuste no 020, guardião 05. Lopes, o Luciente, tráfego avistado na Taxway Delta, mantém a posição, guarde para decolagem. Voo no 888, no solo aos 30, liberar direita, chama o solo 121.9. Direita, 29, tá ligado? Poderia ser 210, 92, seria a mínima limpa. Pode ser, 21109, descendo até 2000 pés, ajuste no 022, voo no 982. 110 para 2000 pés, voo no 982. Forte quando estiver pronto para prosseguir o táxi. É, cópia e táxi, ok? Só para cópia, chame o solo quando for cópia a autorização. Ah, ok, estou ciente, então reporte para o táxi. Guardião 05, decola 31 no controle 120.8. 208, guardião 05. Matou 886, altímetro 1022, está 3259, bom voo. E aí? Vai chamar 386 no ponto de espera, 1022, o ajuste 3859, obrigado e bom dia, senhor. Certo, um forte abraço. Boa. Sola após o E2 da Tampa, a cala está livre em posição remota, o 5221 da Trip, coordena sem equipe de solo. Guardião 05. Você? Guardião 05, devolou de Salvador, está ingressando no litoral, 510 para o voo em Salvador. Em escuta permanente, Guardião 05. Escuta permanente, Guardião 05. Oh, responde aí. O 6729 da web aguarda. Vem aguardar, senhor. Então, Mike Quebec, toda rotatória? Rotatória, Quebec. Oh, bom dia. Bom dia, Chevrolet 6319, tráfego avistado, pista livre autorizado, pouso, vento 150 graus, 109, ajuste 1022. 10122, livre pouso na 10639. Chevrolet 6312, decola 32, controle 120, décimo 8, bom voo. 208, bom dia, Chevrolet 6312. Amari, reposte descido. Delta Lima Mike, desça 3.000 pés, ajuste 1.022. Desça 3.000 com 1.022, Delta Lima Mike. Que aguarde a autorização de tráfego, hein? 2.214, obrigado. Como é que é com o Delta copia? Cuidado do Salvador Manati, mil pés, decolador no 7, primeira curva direita, corredor axé, aciona o padrão 0125, controle 120.8, Mark Delta. E o Alfa Tantan. Controle muito bom dia, Xanero 6312, cruzando agora 2600 pés, atenção, nível de voo 350, na PUCA. 312, contato radar na decolagem, só 350, saída PUCA. Saída PUCA, alguma possibilidade de voar direto para a posição Aru? Guarde coordenação, 6312. Aguardando, Xanero 6312. O Delta Lima Mike autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado, Delta Lima Mike. Visual com campo, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, chame a torre em 1-1-8-6-12, bom voo. Trabalho, no 86, Quebec. Ligou no 982, interceptou ele, essa cidade 1-0. 982, foi com a torre 1-1-8-6-12, é bom pouso. 2-8-6-12, com a torre 1-9-8-6. Decola com Pro Norte, frequência do controle 1-2-0-8, código transponder 0143. 1-0. Primeira curva direita, terceira saída da Euleida, após Euleida, voa direto, porto seguro. 5443 no transponder, o controle 120.8, o gol no 073. Tome fora do solo e fica atento a um tráfego agora próximo da rotatória, 1500 pés, é o Vitor Mike Quebec. 0-1-0-3-3. Correto, 01 no portão, reposto quando pronto. Reportará. Solo, bom dia, hoje está na era 6-3-1-1. 6-3-1-1, táxi de Alfa, reportando o táxi de Juliette. Alfa, reportará, está Juliette, no ano. O 5221 da Trip fica tentando apenas o gol aí, está sendo no portão 03. 7-5221. O gol, problema aí, abalizador? Bernardo 7, estava aguardando aqui, 3-0-4, mas ele chegou agora. Grato. Obrigado. Torre 1-1-8-6, bom voo. Na rotatória, acertando 360 pela esquerda, Vitor Mike Quebec. Torre de Salvador, bom dia, Papa Romeu Delta Lima Mike. Já está fechando 2-0 para o Vitor Mike Quebec. 250, bom dia, senhor, identificação, desça ao nível 050, vigilância, chegada maré. Chegada é a mais, 050, na prioridade. Aguarde, mantém o perfil 6250. Reporte sobre a rotatória, guarda as instruções. Já está sobre a rotatória, está tirando 360 pela esquerda, Vitor Mike Quebec. Ok, reporte então ao final de 3 milhas, cabeceiro no 7, Vitor Mike Quebec. Rotatória final de 3 milhas, cabeceiro no 7, Vitor Mike Quebec. Bordo 982, pista livre autorizado, pouso, vento 150 graus, 14 nosso. Pouso autorizado, pista 10, Bordo 982. Ingressa Juliette, portão 03. Juliette 03, o nome. Paulo Salvador, Papa Romeu, Delta Lima Mike. Papa Romeu? Delta Lima Mike, nacional, é possibilidade de acionar a BR pra gente no pátio principal? Sim, no pátio 3, o Delta Lima. Gente, vou coordenar com o pessoal em frente. Obrigado, pátio. Subindo para 3.510, Zulu para Zulu. Beck, reporte ao final 3 milhas da cabeceira, informação, tráfego helicóptero à sua esquerda. Será ciente do seu tráfego, aguardando informação de pista livre. Ciente, Quebec, não está visual com tráfego, reportará ao final 3 milhas. Papo Romeu, Delta Lima Mike, passo externo, baixar travado. Delta Lima Mike, aguarde informação de pista livre, número 1 para pouso agora. Delta Lima Mike, claro. Salvo o 6319, seria possível coordenar com o aeronave da Nascente, que pudesse puxar um pouco mais, aí depois pudesse entrar para o trem. Gente, eu vou coordenar com o Trip, só um minuto. Obrigado. O Trip 5221 na escuta do solo? Ciente, Hotel Limatão, Western Transponder 0403. Acionado 0403, Limatão. Temperatura 26 graus. Passou através de Guaratuz, a proa de Paripe, Papatango, conhece ao Papapapá, Alfa Tantango. Ciente, Alfa Tantango. Bordo 982, no solo aos 39, 121, decimal 9 para prosseguir no táxi. Lima, corrigindo, Delta Lima Mike. Delta Lima Mike, pista livre autorizado pouso, vento no 50 graus, no 2 nós. Autorizado pouso, Delta Lima Mike. Trip 5221, tem condições de avançar um pouquinho à frente, fins liberar a entrada pro gate, pros gates de 1 a 4, confirma. Tá 3859, após a passagem do tráfego feno na curva final, piscina 0 ali, mantém. Vitor Bravo, Alfa, aguarde para ingresso, piscina 7. Ingresso na terminal e pouso em Aracaju. Gente, passos em 1 minuto. Pois não. Alfa Tango Tango vem na proa da rotatória. Direto rotatória, Alfa Tango Tango. Só um minuto, Tango Debra. Controle Zulu, Alfa Zulu para os estimados. Prossiga. Ingresso terminal Aracaju 1305, pouso aos 1330. Copiado, Graça. Zulu, Alfa Zulu. Mike Quebec, eixo da pista no 7, se encontra livre, autorizado, pouso, vento no 50 graus, no 2 nós. Vitor Mike Quebec. Autorizado no 7, Vitor Mike Quebec. Hotel Matango, confirma seu estimado de pouso, por gentileza. Ideal. 154 no 4, desça ao nível de voo, desça 2.000 pés, na proa de Duna, ajuste 1.022. Descendo para 2.000 na proa de Duna, 154, 14, ajuste 1.022. Na pós-alagem do Eco, pausa tão sua frente ali, mantém piso no zero. Papa Romeu, Delta Lima Mike no solo aos 4-2. Ali o braço direito no 2-1 do décimo 9. Tá 3859, pista livre, autorizada a decolagem, vento no 50 graus, 1-2 nós. Escuta. Pode prosseguir via aqui no pátio 3. Vitor Bravo Alfa, autorizado ingresso, pista no 7, reporte alinhado, pronto para decolagem. Vitor Bravo Alfa. Quebec no solo aos 4-2, autorizado backtrack, atenta aeronave Vitor Bravo Alfa, Seneca, ingressando na pista no 7. Reporte pista livre. Adei, não é isso? Adei, não é isso? É esse o plano, um minuto. Gente, aguardando autorização para decolagem. Tá 3859, decola 43, controle 1 no 20, decimal 8. 308, bom dia, obrigado. Bom dia. Itromã em Quebec, se a gente clicou a pista, está acionando ali em frequência. Itro Bravo, autorizada a decolagem, pista no 7, vento no 60 graus, 1 no 2 nós. Arbor 2859, bom dia, contato radar para 360, sair da Arbor 360, Arbor. Papá, papá, Alfa Tango Tango, já em contato visual com a aeródromo. Alfa Tango Tango, ciente, chama a torre Salvador em 1186, bom pouco. Obrigado. Torre Salvador, papá, papá, Alfa Tango Tango. Papá, Alfa Tango Tango, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira no 7, Alfa Tango Tango. Reportará. TP 5221, autorizada a decolagem, pista no 0, vento no 50 graus, no 4 laço. Vitor Bravo Alfa, decola aos 4-5, controle 120, decimal 8. 208, boa, Bravo. Boa. Cordeiro, bom dia, Papá Tango Vitor, Bravo Alfa. Confirma. Após decolagem, coordenação com a torre para o cruzamento do campo e prosseguir via litoral sul até o farol da Barra. 0137 transponder, controle 20.8. 0137-208-1068, para acionar, chame agora a torre 18.6, o ajuste 10022, o Tango Índia Bravo. 022, um abraço, papá, bom dia, mantenha as condições visuais nível 085. Contato radar, agora afastado 76 milhas no nordeste de Salvador. Foi na proa de Salvador, reporte para a descida. Obrigado. Autorizado, direção nível 065, alfa, abraço, papá. No 4 nós, ajuste no 022, Alfa Tango Tango. Paciente baixando o trem, travando, Alfa Tango Tango. 5221, bom dia, contato radar, sobe 200, sai da Arbor. 200, sai da Arbor, 5221. Lima Tango, controle. Possível afastar pela radial 320 pro Bravo Alfa, agradeço. Seguinte, Hotel Lima Tango, frequência livre para coordenação própria, vamos fazer o regresso. Crise no 1 no Guarulhos, só um minuto, 360, subida da El inicialmente, agora. Subida da El agora. 320 para o Victor Bravo Alfa, agradeço. Victor Bravo Alfa, mantenha no mil pés ainda, aguarde. O senhor vai após o farol da barra, subir pelo corredor Bonfim a mil pés, após isso o senhor sobe para a altitude para o aerolevantamento, ok? Tá ok. No 4, autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Autorizado, final do ILS X-Ray, 354 no 4, reportará estabilizado. Tango Índia Bravo, está autorizada a decolagem, RMAR, vento no 50 graus no 4 nós, mantendo o eixo da pista 17, reporte para o cruzamento do eixo de aproximação. Alfa Tango Tango no solo aos 48, focal estacionamento. Taxa à direita, FAT 5 estacionado de frequência. No localizador, trip 5-4 no 4, correção, 5-4 no 4. 5-4 no 4, complete LS, chame a torre, 1-1-8, meia dúzia. Agora a torre, 118, meia dúzia, trip 5-4 no 4, bom dia. 2000, Xenai 6250. Vista 2000, autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Xenai 6250. 2000, autorizado final do X-Ray, reportada estabilizado, 6250, Xenai. Torre Bravo. Ok, só confirme, tem mais dois voos a ser efetuados? Mais três, senhor. Tem esse e mais três. Foram quatro notificações. Estavam, os horários são 1230, 1250, 1310, 1330. Também de abraço. Ok, gente, é só pra gente adiantar aqui, ok? Obrigado. Bravo. Já decolado, senhor. Já está no eixo de aproximação da pista 1-7. Ok, mantém o eixo da 1-7, reporte livrando o eixo de aproximação da pista 1-0. Positivo, reportará livrando o eixo de aproximação da 1-0. Salvador, muito bom dia, 354-1-4, final de ILS, baixar travado. 354-1-4, bom dia, complete aproximação, aguarde informação do eixo da pista 1-0, livre, vento no 40 graus, 1-4 nós, ajuste no 022, só temos um helicóptero que vai cruzar o eixo de aproximação, informarei quando mesmo estiver livre. Sente, vai manter a aproximação, aguardando o eixo da pista livre, 354-1-4. Tango Índia Bravo, agilizando a medida possível, informa o tráfego agora ATR da Trip, passando o marcador externo. Positivo, está fingindo tráfego, já está em velocidade máxima o Tango Índia Bravo. Certo. Webjet 5729, decola 50, controle 120, decimal 8. Bom dia, senhor Ferrosa. Bom dia. Bom dia, Web6729, transfere. Salvador, Web6729. Web6729, bom dia, contato radar, Soleil 360, saída da EL. 360 da EL, pode voar lida? O senhor autoriza voar Leda, senhor, o controle? 729, proa de Leda. Muito obrigado. O TAN 3259 mantém um perfil ainda, chama o centro Recife, em 1260, alterna 1288, bom voo.